Sou eu que encho a casa de amigos, algumas taças de vinho. Esqueço quem sou eu. Portanto, a vida segue bandida, descompassada a rotina. Esqueço de ser eu.